Bono 738, desce a 2 mil pés, o Juxmi 14, autorizado sinal LSK, reporte estabilizado. 398, controle. Oi, controle, 398. Bono 398, desce a 2 mil pés, ajuste 1014, autorizado sinal LSK, redução a critério para aproximação, reporta estabilizado. Positivo 2000, 1014, velocidade a critério. Autorizou e vai te reportar estabilizado no X-ray da 10. Bono 398. Na Lima tem cabeceira 10. Mais um minutinho. O tanto 3561 já tá pronto a decolagem? Negativo, mais um minutinho. 3561. Negativo. November controle. Consiga controlar do November. Você segue pra pouso na 17 ou na 35? Vênia em Salvador, 140 graus, com máxima de 10 nós, média de 8 nós. Intenção de pouso é na 35, então, né? 398, controle. 398, na escuta. Controle. Está tráfego com. Para evitar empate com tráfego com os transportes enfermos, curva à esquerda para o 360. Limite será o que demais que no 20 de Simbra. Esquerda 360, limite a 120 de Simbra, no 398. Aguarde. P52 no meio, chama Recife, 12545, alternando 12685. 45, alternando 12685, muito obrigado, uma boa noite. 52 no meio. 1398, redução 1809. Reduzindo, 398. Controle, o F-090 já avisou com o campo. Marcos 1-November, torre 1-8, meia dúzia. 2062, F090. Sou eu, F090, já avisou para o campo. F090, reporte fora Itapuã. O vento é 140 graus com 08 nós. Intenções de pouso, pista 35 ou 17? Intenção de pouso na 35, F090. Pista livre, final 35, reporte na curta, F090. Com trem checado, ajuste 104, o vento permanece 140 graus com 08 nós. Estará na curta final da 35 com trem de pouso baixado travado, F090. Aguarde, o Gol no 398 para o localizador direita 140. Direita 140 para o lote, Gol 398. Padrão 07, prossiga. Gente, forte no través do Parque Metropolitano de Pituaçu. Cruzando 165. No 885 chama Recife 1260. 160. Tan 3152, descida 3000 pés, o ajuste 1014. 3000, 1014. 3662, desce para 4000 pés, o ajuste 1014, está livre da restrição em TAP, redução 2409. 4000, comunicação, descendo para 2409. Pro controle, 1935, bom voo e boa noite. 1935, muito boa noite. 5-0 no 398. Limite ao lock para 398. Passa pro intercepto no 398. Nessa intercepto, 398. 3152, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. 3152, mantendo a proa, limite ao localizador. 3152, redução 1909. 190, reduzindo 3152. Salvador, boa noite, o 3561 no Datan. Decolado, vai passando 2000 na sua escuta. 3561 no Datan, está sob contato radar, sobe ao 380, a saída Arbor Elefa. 380 na Arbor Elefa, o Datan 3561. 150 graus, 089. Boa, direto a Boro Elefa, o 3561. 3561 está autorizado direto Elefa. Muito obrigado, direto Elefa. Boa noite, este é o 7801. 5801, na senhora identificação, a chegada é a Mar e desce ao 050. Identificou, desce ao 050, possibilidade de voar, está certo. Já do voar, está. Viva, voar, está. 5801. Tan 3152, desce para 2000 pés, o ajuste 1014 para o localizador, curva direita proa 070. 070 na proa, 2000 pés, 3152. Tan 3662, tem descida reautorizada para 3000 pés, o ajuste 1014. 3000, comunicador 62. Controle boa, passarelo 2224. Passarelo 2224, está sob contato radar, sobre o 350, saída Momo Albo Frutti. Cheque 350, Momo Alfa Frutti, passarelo 2224. Correção, Momo Coquibu Frutti. Ah, sim, é Momo Coquibu Frutti, passarelo 2224. 1398, estabilizou? No like. 1398? No localizador, aguardando live. Completa final, chama a torre 1862. 1862, já volto, galera. Controle, o Guardião Piatã, Vale Grupo Tocu. Guardião 07, chame torre, 98, meia dúzia. 18, 6. Torre, Guardião 07. Guardião 07, tem sonho de pouso direto, Fátio do Graé, ou cabeceiro 17? Tô autorizado, dá presente, tá visual do... Tráfego na final, vai retaguarda, pouso direto no breque. Negativo, tráfego à esquerda, já passando marcas externas, Boeing da Gol. Após o tráfego, a retaguarda do mesmo sem interferir, está livre prosseguir direto o pátio do Graé. Reporte na curta, o vento 140 graus, 140 graus com 08 nós, Guardião 07. O vento está livre, prosseguir na retaguarda, o tráfego na... Cada um zero, o Guardião 07. Oi, Salvador, no 398, passa 1000 pés, né, X-ray, pista 10. Baixar travado, Gon 398. Baixou, travou. Livre pouso, pista no zero, vento 130 graus com 08 nós. Ajuste 1014, Gon 398. Tráfego à direita, helicóptero da Polícia Militar. sobre o farol do Itapuã, não vai interferir com a sua aproximação. Ok. Pista 10, 10, pouso autorizado, Gondo 398, ajuste 1014. Tem pouso livre no direto Pátio do Graé, reporta o solo controlado, vento 140 graus com 08 nós, Guardião 07. Se ele tá livre o pouso, vai reportar no solo controlado, Guardião. Livre final, ele é estabilizado. 2014, para o S6, 3662, iniciando redução 1909. Reduzindo, meia 3152, estabilizou? Estabilizado, visual. Uma torre no 8, meia dúzia. 18, meia. Controle Salvador, boa noite, Oceané 6310, agora 170. Oceané 6310, sendo identificação, chegada Mari, décimo 060. Na Mari, décimo 060, boa noite, controle de identificação, 6310, tem informação isso. Boa noite, décimo 060, sendo identificação, chegada Maré. Maré, funcionou, seguiu. 3561, não chama Recife, no 260. 260, TAM 3561. Ele pousa no 0. Os 21, tem boa noite, Guardião 07. Boa noite, Guardião 398 na Alfa. O Gono 398, Axia, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, 398, confirma o gate, por favor. 09. 09, obrigado. Gente, reduza para mínima de aproximação, tem tráfego da companhia à sua frente. 12 horas, 5 milhas, com 130 de ground speed. Completa final, chama a torre, 98612. Boa. Web 5890, desce para 2000 pés, ajuste 1014, sinal LFTI, reporta estabilizado. 2000 pés, 1014, vai reportar estabilizado, 5890. Passaria 2224, chama Recife, no 2545, alternando 12685. Quatro, 12685. 2005, boa noite, motorista. Pode confirmar o ajuste para o 5890? 1014, 1014. 1014, obrigado. Cristiano 6201, mantém a posição inicialmente. Mantém a posição 6201. Cinco 2, solo 24, direita, chama solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. 1-2-1, decimal 9, boa. O vento 140 graus com 08 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Pouso autorizado 3662, vão no zero. Lema 201, visual com tráfego curto final no zero, tráfego R2. Gente, após a passagem do tráfego na curta, Lema 201, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Ali mantendo no zero após o tráfego na curta, 6201. Meia 3-1-0, livre da restrição, desta 3.000, ajuste 1014. 3.014, eu também, 6310. Meia 2, solo 2.6, direita, chama solo 2.1, decimal 9, boa noite. Direita 2.1, boa. Taxi Alfa Juliet, portão 08. Alfa Juliet, para 8362, muito obrigado. Tem livre decolagem na pistão no zero, vento 140 graus com 08 nós. Livre decolagem na pistão no zero, Está estabilizado visual, 5890. 5890, completa final, torre 9862. 9862, na boa. Oceaner 6310, desce 2014, livre final LSX-ray, reporta estabilizado. 2014, calibre LSX-ray, reportado estabilizado, 6310 do Oceaner. 8-0, está no momento 1,5 milhas do externo baixo travado. Frente web 5-8-0, ajuste 1-0-1-4, o vento 1-5-0 graus, 150 graus com 0-8 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado pouso para o 5-8-0. Boa noite, Galeão 360, tô autorizado. Via Pêndulo 1-0, decola pistão 0, curva direita, saída da El, leita após, voa Frit, controle 119, decimal 35, acena 5573. Correto, eu posso pushback sinal, agora no 8-9. 2-9, solo, boa noite. 2-9, boa. Mandou muito boa noite, web 5-8-0, lembrando a foto. Web 5-8-0, taxi, via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05580. Torre Salvador, muito boa noite, essa é 6310, baixada e travada em LS 10. Baixada e travada, essa é 6310? 6310. Pista livre pouso, pista no zero, vento 140 graus com 08 nós, ajuste no zero, 14, essa é 6310. Livre pouso no zero, essa é 6310. Oceania 6201. Oceania 6201, correção. Solicita diretamente com o centro, no 251, aguardando no 3325. 251 no 3325, obrigado, boa noite. Boa. É 310 no solo 35, direito, 219 solo, boa noite. 219, obrigado. Salvador, muito boa noite, Oceania 6310. Dobrou nosso escuta. É 310, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, obrigado.